E o flor do campo sai pra fora que eu quero ver. E o flor do campo sai pra fora que eu quero ver. A tua notícia está longe, o povo quer te conhecer. A tua notícia já está longe, o povo quer te conhecer.